Menina Mulher da Pele Preta! Será que ela não sabe que eu fico acordado, pensando nela todo dia, toda hora, passando pela minha janela todo dia, toda hora, sabendo que eu fico a olhar com malícia a sua pele preta, com malícia. Malícia. Será que quando eu fico acordado, pensando nela, ela pensa um pouco em mim, um pouco em mim? Com malícia, um pouco em mim. Essa menina mulher da pele preta, dos olhos azuis, do sorriso branco, não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não sabe que eu fico acordado, pensando nela todo dia, toda hora, passando pela minha janela todo dia, toda hora, sabendo que eu fico a olhar com malícia a sua pele preta, com malícia o seu sorriso branco, com malícia seus olhos azuis, com malícia seu corpo todo, enfim, com malícia, um pouco em mim. Essa menina mulher da pele preta não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não sabe, não sabe, que eu fico acordado pensando nela todo dia, toda hora, passando pela minha janela todo dia, toda hora, sabendo que eu fico a olhar a sua pele preta, com malícia, o seu sorriso branco, com malícia seus olhinhos azuis, azuis, azuis, com malícia seu corpo todo, enfim, com malícia. Vocês estão preparados? Agora o melhor forró do mundo vai pegar fogo! Nossa madrinha, Elba Ramalho! Vamos arrepiar!